Nessa noite eu vim falar contigo. Não quero te pedir, só agradecer por sempre estar comigo. Por todas as vezes que eu me levantei, eu sei, foi só por sua ajuda. Sozinho eu sei, não chegaria não. Não quero mais passar pelos caminhos que passei, espinhos que pisei, eu sei, não quero mais. Oh, oh. O fardo que eu carreguei, o peso lembro bem. Histórias não se apagam, mas deixei pra trás. E quando eu for compor, me dê mais forças pra ser um espelho pra criança que ninguém olhou. Que cada palavra eu possa trazer esperança pro bandido na cela e pro pai de família trabalhador. Pai, me livra dos acidentes. Senhor, não deixe que o inimigo venha com 20 no pente, não. Pai, me livrar das armadilhas e que eu não seja vingativo se um dia eu precisar. Quero ser melhor do que ontem e eu possa espalhar aquilo que eu já recebi. Hoje eu sei que a maior vitória na vida do homem é o que vem do outro plano, não é o que colhe aqui.